lembranças que da minha mente não se apaga. Do primeiro beijo, da primeira namorada, fatos que ficam contidos na memória. Hoje vejo que minha vida é uma história. Lembranças que da minha mente não se apaga. Do primeiro beijo, da primeira namorada, fatos que ficam contidos na memória. Hoje vejo que minha vida é uma história. Lembranças em minha mente são várias, e algumas delas que não se apaga. A do primeiro beijo, da primeira namorada. O hoje é presente, o amanhã um dia será passado. É o que diferencia a vitória do fracasso. No seu primeiro passo não se lembra de quem te acompanhou, mas se recorda a quem te magoou. São apenas lembranças de minha avó. Ai, que saudade quando me recordo de seu rostinho. Vem a tristeza acompanhada com a felicidade, como arde em pensar que ela já não está mais conosco. Em saber que de manhã não comerei mais o seu bolo. Felicidade de quando ela me abraçava, de quando dizia que me amava. E de minha prima que tão nova foi-se embora, foi mais fraca, perdeu pra uma doença. Infelizmente a morte entra sem pedir licença. Lembranças, lágrimas, lástimas, saudanças que da minha mente não se apaga. Do primeiro beijo, da primeira namorada, fatos que ficam contidos na memória. Hoje vejo que minha vida é uma história. Lembranças que da minha mente não se apaga. Do primeiro beijo, da primeira namorada, fatos que ficam contidos na memória. Hoje vejo que minha vida é uma história. A saudade chega e invade, combinada com a vontade de voltar ao passado e reencontrar a felicidade que antes era farta, mas que hoje está em falta. Sem perceber, a maturidade chega e me assalta e leva o meu tempo que era diversão, hoje cai no esquecimento. E como eu tento fazer com que tudo volte como era antigamente, infelizmente as obrigações não me deixam contente. Quem sabe as lembranças podem me ajudar. Fecho os olhos pelo passado, começo a viajar, mente aguçada e as lágrimas batendo forte. Na pele um arrepio e no coração um corte. O arrependimento bate com o vento que invade o meu quarto em um momento de sofrimento. Na pele novamente sinto um arrepio e por incrível que pareça, parceiro, não é do frio, mas porque me lembrei de outra situação que fez acelerar ainda mais meu coração. Como foi bom aquele dia que em volta de uma mesa toda a família se reunia, todo mundo alegre rezando e dizendo amém. Infelizmente hoje ali tá faltando alguém, uma pessoa no meio de milhares que se foi e que faz falta. Até o mais malandro chora quando a vida o maltrata. Obra do destino que vai fazendo vítimas por toda a cidade. Talvez você um dia, meu compadre, também entenda o significado das palavras. Lembranças, lágrimas, lástimas e saudades. Lembranças, lágrimas, lástimas e saudades. Saudades, saudades, saudades, saudades. Lembranças que da minha mente não se apaga. Do primeiro beijo, da primeira namorada, fatos que ficam contidos na memória. Hoje vejo que minha vida é uma história. Lembranças que da minha mente não se apaga. Do primeiro beijo, da primeira namorada, fatos que ficam contidos na memória. Hoje vejo que minha vida é uma história. Lágrimas, ai, de olhos tristes, de olhos tristes, de olhos tristes. Porque se foi e deixou saudades, saudades, saudades. Lágrimas, lástima, saudade. Lembrança, lágrimas, lástima, saudade.